Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha. Vamos até às 14 horas de hoje, sempre com a sua participação pelo 991-248325 ou 992-04-2222. Você pode mandar a sua pergunta aí para os nossos convidados. E o convidado de agora, o convidado da hora, é o Elivelton Marino, membro da direção da Ordem Demolei aqui de Guarnésia. Elivelton, seja muito bem-vindo mais uma vez, né, ao Programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, bom dia aos ouvintes, boa tarde, ouvinte, boa tarde, doutor Cláudio. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui representando o capítulo na rádio. Prazer é todo nosso e, como sempre, tem aquela perguntinha básica pra gente começar, né? Claro. Não dá pra fugir. O que que é a Ordem Demolei, Elivelton? Bom, a Ordem Demolei é uma organização de jovens entre 12 a 21 anos, patrocinada pelas lojas maçônicas, em que os jovens se reúnem com o propósito de estudarem filosofia, valores e ser um cidadão melhor, embutir-se na sociedade. Então, o que a gente aprende lá dentro, que a gente estuda entre nós, é para servir para a sociedade. Isso que é o foco da ordem. Ah, não, a Ordem Demolei é uma religião, dizem. A Ordem Demolei não é uma religião, né? Ela funciona como um clube, na verdade, né? Todos nós somos sócios, entre aspas. E cada um tem seu direito livre, por isso o nosso baluarte, chamado Liberdade Religiosa. Cada um tem sua liberdade de escolher a religião que melhor convém. A gente não pode chegar e determinar uma religião. Então, por isso, nós não somos uma religião. A gente é um clube filosófico, digamos assim. Então, independente de religiões ou crenças, você pode estar inserido na Ordem Demolei. Independente de qualquer religião ou crença, as pessoas podem ser convidadas também. Não, claro. Existe, vamos convidar apenas católicos, não, ou só de forma espíritas, alguma, nada disso. De forma alguma. A Ordem Demolei, se fosse pra gente escolher uma religião, a gente não poderia lutar pela liberdade religiosa. Então, nesse aspecto, todos têm o seu direito de escolher a religião que convém e jamais será fechada as portas para uma religião, independente de qual seja. Hoje tem membros de todas as religiões, ou pelo menos de algumas delas? Sim, todas tem, não, fica difícil. Todas, assim, a gente tem. Hoje, no capítulo, em Guarané, a gente tem católicos e espíritas, digamos assim. Né? São os dois pronunciados, né? Alguns ainda nem têm o discernimento, assim, eu sou tal religião, né? Não levanta nenhuma bandeira de religião. Mas na região a gente tem outras religiões. A gente tem, em Poço de Caldas, como eu sempre costumo dizer, o exemplo, a gente tem no altar, tem a Bíblia dos cristãos e tem o Alcorão, que é de um irmão que veio de descendência, e ele usa o Alcorão, em respeito a ele, é colocado lado a lado, a Bíblia e o Alcorão, para simbolizar essa liberdade. Uma coisa que o pessoal sempre liga também é a questão da Ordem Demolei ser uma preparação para a maçonaria. Sim. É uma preparação para a maçonaria ou não? Não, não. O pessoal diz muito assim, ah, vocês são os maçons mirins, né? Sim, aprendizes de maçom. Todos que estão aqui vão vir ser maçons amanhã. Isso não é uma realidade. O que acontece é o seguinte, doutor Cláudio. A loja maçônica, ela aposta nos jovens, né? Ela quer apostar na juventude para que cidadãos adultos sejam de caráter bom, boa índole, né? Então eles amparam esses jovens, mas não tem nenhuma certificação, ó, você terminou a Ordem Demolei, chegou aos 21 anos e se torna maçom. Não é assim, não é um contrato, não existe. No entanto, que a Ordem Demolei de Guaranésia, ela tem em torno de 220, 215 iniciados. Desses iniciados hoje, 3 se tornaram maçons. Pra você ter ideia. Então, em questão de número, você consegue equiparar aí e ver qual a ocorrência. É claro que se você conhece a Ordem Demolei, conhece as pessoas que estão lá dentro, você tende já a olhar para os membros. Sim. Isso é comum, né? Você vai ver que aquela pessoa lá bate com o caráter que se espera dentro da maçonaria. Mas isso não justifica a iniciação. Então, é muito esporádico, assim. Mas a Ordem Demolei, ela aprende muito da maçonaria? Ou são coisas completamente diferentes? Não, ela descende, né? Ela veio dos ensinamentos maçônicos. Então, o que nós, o nosso ritual, nossa maneira de fazer nossa ritualística, nossa reunião, é baseado na maçonaria. Então, é impossível falar que tá desligado nossos aprendizados. Não, ele tá muito ligado. Só que aconteceu, por ser jovens, por ser crianças na época que surgiu, foi feita adaptação. Então, o juramento que um Demolei faz é baseado no maçom, mas é voltado para a juventude. O nosso ritual, ele é baseado na maçonaria, mas é para a juventude, ele é mais simples, entendeu? É nesse sentido, mas sem dúvida é baseado na maçonaria, os aprendizados. Quando que surgiu a Ordem Demolei? Você tá por dentro da história aí. 1919, se não me engano. 1919. Então é bem jovem ainda, né? É, E continua com a questão do sigilo, né? Esse mistério que muita gente fala que tem, ou não tem mistério nenhum? Na verdade é discreto, né? É. Não é segredo, né? Se fosse segredo, eu não poderia estar aqui. Não estaria aqui contando pra gente e revelando, né? É. Mas muita gente fala, isso também é bom? Bom pelo seguinte, pela questão de filtragem. Porque a gente tá vendo a bagunça que tá o Brasil hoje, é inevitável. Se você abre as portas de um capítulo para receber qualquer jovem, sim, que esteja disposto a entrar lá, conhecer e participar, você perde a essência que é trabalhada. Você não vai ter um controle de índole, de caráter, de pessoas com boas ou más intenções ao seu lado numa reunião. Então esse que é o sentido de ser discreto e peneirar essas pessoas que estão lá dentro, para manter a essência. Mas a pessoa só passa a ser, fazer parte da Ordem Demolei se ela for convidada, ou ela pode... Ô, Oliveira, eu gostaria muito de fazer parte da Ordem Demolei. Não tem como você ver isso para mim? Não, ela pode procurar. Pode procurar. Pode manifestar a vontade. A gente tem nossa página no Facebook, a gente tem e-mail... existem capítulos que tem um aplicativo que você já manda no seus dados dizendo que quer participar. Isso. Para mostrar a vontade de ser demolei. Claro que você pode procurar a qualquer momento um membro da ordem ou as páginas, o meio de comunicação, para falar com o capítulo. Eu gostaria de ser demolei. E demonstrar essa vontade. Claro que pode. Vai ser feito uma... Claro, a gente, como eu disse, a questão da essência, né? A gente vai ver a pessoa, a gente ver quem que é, conhecer a pessoa, né? E provavelmente ela pode sim ser convidada. Outra questão que o pessoal sempre fala, mas e o nome Demolei? Demolei é muito sugestivo, lei, né? É lei do demônio. E aí, o que tem a ver? Ou não tem nada a ver? Então, a Ordem Demolei. A Ordem é um clube, um grupo, Ordem. Então, Demolei é um sobrenome que foi trazido por Jacques Demolay, né? Jacques Demolay, ele foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários, na época da Inquisição, lá atrás, né? E Jacques Demolay, para nós, foi o maior exemplo na história. Quando surgiu a Ordem Demolay, você tinha que ter um nome para aquele clube, né? Isso é uma... por ser a Ordem Paramaçônica, a primeira, tinha que ter um nome aquele clube que os meninos fundaram. Então eles pesquisaram na história da maçonaria, que tem a ver com os templários, um personagem que pudesse nomear a ordem, o clube deles. Aí o maçom que foi o Frank Charmoland, que reuniu aquele grupo, falou, tem esse personagem aqui que era Jacques Demolay, que foi o último grão-mestre, ele foi levado à fogueira por não revelar os segredos que ele tinha com os irmãos dele de ordem. Então para nós ele foi o maior exemplo de fidelidade que se encontrou na história. E ficou Jacques Demolay ficou Ordem Demolay por Jacques Demolay. Que Demolay é a cidade que ele morava, né? Era Jacques, como os filósofos, né? Tinha o seu sobrenome de acordo com a cidade, Tales de Mileto, por exemplo. Ficou Jacques Demolay. Molay era a vila que Jacques vivia. Não tem nada a ver, então. Tem nada a ver. De demônio que o pessoal fala. Outra coisa que o pessoal fala muito, como vocês têm essa aproximação com a maçonaria, você já viu o bode lá? O bode é uma questão filosófica da coisa. Tem, né? Nada a ver. Nós não temos assim nem a explicação certa da história do bode, porque são preceitos da maçonaria. Mas reza a lenda que é porque antigamente, quando surgiu as lojas, o bode era uma figura que tinha presente perto das primeiras lojas. Então, muitos criavam bodes, né? Tinham esse tipo de agropecuária, assim, voltado para o lado dos bodes. Então, até onde a gente sabe é isso, mas o que eu entendo, para a maçonaria, tem um significado filosófico e que nenhuma loja guarda um bode dentro. Só fala muito que se contava o segredo pro bode, né? Entendi. Tem a ver isso. Eu não posso afirmar por não conhecer os princípios da maçonaria como membro, né? Mas pode ser a questão de um tio responder aí futuramente. A maçonaria tem 33 graus. Quantos graus tem a Ordem Demolay? Tem essa separação também? Temos. O Ordem Demolay começa com o grau iniciático, né? Que é o grau da observação, digamos assim. Você está dentro da reunião, observa o andamento para adquirir conhecimento. Então você fica só na espreita, assistindo tudo. Depois tem o grau Demolay, que é a hora que você começa a assumir cargo. Você pode candidatar dentro da ordem, você pode fazer cargos dentro da ritualística, fora do capítulo, como diretor, essas coisas. E a cavalaria, que é uma ordem dentro da Ordem Demolay, que ressalta aqueles momentos dos templários, dos cavaleiros templários, que foca na filosofia. Aí o foco de estudo é maior, e você tem 8 graus dentro dessa ordem da cavalaria. Então a somatória serão 10 graus que a gente tem. E dá pra fazer tudo isso dentro do tempo que vocês têm? De 13 anos a 20... De 12 a 21. De 12 a 21 anos. Dá sim. É, a ordem da cavalaria, depois que você inicia, né, você eleva esse grau, você pode pegar esses graus filosóficos mesmo sendo sênior de Molay. Ah, tá. Então, mesmo que não dê tempo na sua estadia, você pode continuar depois dos 21. Demoleia é pra sempre, né? Sim. A pessoa, ela nunca deixa de ser demoleia. Mesmo se ela sair. Pode mesmo sair, né? Pode, a pessoa pode. Entrou, tá fazendo parte de demoleia, não, sim, quero mais, sim, por algum motivo. Sim. Porque muita gente fala assim, ah, o cara que entra lá não pode sair nunca mais. Não existe isso, né? A questão é que assim, não é que não pode sair nunca mais. É, uma vez demoleia, sempre demoleia. O que você aprende lá, o que você adquire de sentimento, de aprendizado, não sai de você nunca mais. Então, por isso que a ordem demolei é eterna dentro de cada um. É, independente se você está ativo, atuando no capítulo ou afastado. Você é membro da ordem e sempre será um irmão. Ó, a pergunta aqui do Giovanni Moraes para você. Demolei, no demolei, participa mendigos, travestis, prostitutas, usuários de drogas? Giovanni Moraes está fazendo a pergunta. Obrigado, Giovanni. Essas perguntas são sempre muito satisfatórias para mim. É, não participam, não porque nós não queremos, mas porque o nosso foco é ajudar o mendigo, o andarilho. É, hoje em dia a gente não encontra travestis na nossa cidade, assim, para ser iniciado em Guaranese. Mas se tivesse, por que não? Né? Desde que ele entrasse na reunião como homem, digamos assim, né, sem estar transvestido, por que não? A gente não está escolhendo ali pessoa física, sabe? A gente está pegando pessoa racional, ética, para trabalho. A gente não quer maquiar ninguém, e muito menos escolher por o livro pela capa. A gente não está ali para isso. E sobre o foco da questão social, é mendigo, andarilho. Nosso foco é ajudar eles. A gente não levanta a bandeira falando que a gente fez isso, deu cobertor para aquele mendigo e deu uma marmita. Não faz sentido a gente levantar a bandeira para fazer daquele momento ruim de uma pessoa um degrau para a gente aparecer. Não faz sentido isso. Por isso que a gente não demonstra, mas a gente está fazendo e está ajudando essas pessoas. Então, não vejo problema nenhum. Se tivesse pessoas características com essas características, seriam admitidas. No entanto, tínhamos um irmão homossexual. Não vou citar nomes, que não convém, claro. Não é do meu caráter fazer isso. Mas tínhamos um irmão homossexual. Sem problema nenhum. Sem problema algum. Ele era um irmão de excelente índole, trabalhou no cargo de tesouraria como brilhantemente, que hoje não tem gente que faz o que ele fez. E, sem dúvidas, seria admitido outro como ele. Perfeito. Tá perguntando aqui sobre partidos políticos, ó. Qual partido político de Guaranésia tem afinidade com o Demolei e com a maçonaria? É difícil falar isso, né? Não, mas o que eu digo é quem perguntou, ele também? Eu acredito que deve ser ele também, não mandou o nome nessa aqui, mas... É o seguinte... O Giovanni sempre tem esse tipo de perguntas, o Giovanni é danado. Vamos lá. É o seguinte, a ordem Demolei não levanta bandeira partidária. Nós temos dentro da ordem Demolei pessoas filiadas a partidos. Mas em nenhum momento elas têm liberdade ou vontade de chegar dentro de uma reunião e falar sobre o seu partido. Isso é politicagem, para nós não serve. A gente quer política, conversar sobre a situação, a gente conversa. Mas a gente não pode levantar essa bandeira. Nós somos uma ordem de liberdade religiosa, civil e intelectual. A civil engloba essa parte. Fora das dependências do capítulo da loja, você pode ter qualquer partido político, levantar qualquer bandeira, mas dentro da reunião ninguém traz. Afinidade nós temos com todos, discutimos política com qualquer partido. Acabei de conversar com o padre, com o João ali fora. Por quê? A gente vai escolher um só para ter esse debate. Então, não temos nenhum partido e discutimos política com todos. Somos libertos civicalmente para qualquer partido. Antônio Cláudio, bom dia. Manda um abraço aí pro Olivelton, da Andréia e do Rogério, da Farma Vida, né? Gostamos muito do trabalho dos demoleis. O Rogério Alves manda abraço aí pra você. Um abraço, tio Rogério, conhecido como Tambor, né? Um abraço. Grande Tambor. Um abraço então pro Tambor. Essa eu não sabia. Um abraço. Olivelton, vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar principalmente sobre a Noite Mineira que vem aí. Mais uma, né? Mais uma edição da Noite Mineira. Acontece no próximo sábado, gente, dia 23, né, Olivelton? Dia 23. Isso aí. Vai ser onde a Noite Mineira? No Salão de Festa Maçonaria. Maçonaria. Os ingressos já estão à venda, né? Já estão à venda. O pessoal pode comprar ingressos para a Noite Mineira, de que forma? Pode ligar, pode ligar com os demolês, pode pegar no evento, pode entrar em contato pelo Facebook, qualquer meio de comunicação aí a gente tá atendendo. Perfeito, voltamos já. 12:46, é o programa Expresso aqui na sua Pássaro da LFM. A Marisa, o João Cabreira estão ouvindo a gente, um abraço, viu, Marisa, João Cabreira, um casal que eu gosto bastante, admiro muito, estão parabenizando vocês aqui, viu, Oliveto? Por exemplo, você, né? E toda a ordem de Molém, viu? Isso. Acompanha a gente nas rádios aí. A Maria Regina também está parabenizando você e toda a ordem de Molei, disse que você é um orgulho para a cidade. Muito obrigado, dona Maria Regina. É uma honra escutar um elogio desse. E agradeço a Ordem Molei por estar aqui, né? Mas você só é da Ordem de Molei, como todos os outros da Ordem de Molei, porque vocês têm grana, né? Ah. Tem muito isso também, né? Só tem. Entra na Ordem de Molei quem tem um bom poder aquisitivo ou não, hein, Eliseu? Se fosse assim, eu tinha dançado, né? A coisa não anda boa, né? O passo tá magro, né? Então, Antônio Claudio, tinha essa ilusão antes, né? Você falava muito isso, falava, né? Muito isso, que era seleto, entrava a burguesia da sociedade... só aqueles que tinham condições de financeiras poderiam entrar. Hoje não mais, né? Senão grande parte dos membros lá hoje não seriam membros, e a gente perderia a questão de bons membros por dinheiro, que não é o nosso foco. Então, é claro, a gente tem nossas taxas, nossas obrigações financeiras na parte de documentação dos demoleis, pra gente ficar regular, né? Digamos assim, nossos documentos demolei. Mas isso aí, se ninguém tiver condição de pagar, o Capito tem essas maneiras de arcar com esse compromisso. Então, o dinheiro nunca impediu e não vai impedir jamais a pessoa de adentrar lá dentro. Mas aí é o próprio Capítulo, é a própria ordem que paga, né? Que custeia isso? Ou é a maçonaria? A maçonaria que patrocina financeiramente? Não, a maçonaria patrocina com o templo, né? A gente existe um templo de Molei, foi projetado pelos tios na época do surgimento. Com foco para os demoleis. Esse aqui é o templo desenhado para demoleis. Só que a condição financeira de se erguer um templo daquele é muito grande. É. Um capítulo nos seus primórdios, nos primeiros anos, não teria condições jamais de erguer um templo daquela magnitude. Então as lojas entraram como patrocinadoras nesse sentido: de dar o templo, dar um apoio físico, carregar um demolei para reunião, levar embora, atuar como conselheiros. No entanto, nossas reuniões hoje não acontecem a presença de um tio para que ele intermedie essa situação. Então, eu patrocino desse sentido. Mas já aconteceu da loja, a gente precisar passar por um apoio financeiro, a loja... Socorrer você. Socorrer a gente com um empréstimo, a gente pegava o dinheiro, depois devolvia. Mas a obrigação financeira é do membro. Se o membro, por algum problema, não puder arcar, o capítulo entra com um projeto e paga aquela obrigação. Vocês acabam sendo meio que privilegiados por serem demoleis e terem essa ligação com a maçonaria, que é uma instituição muito forte dentro da cidade de Guaranésia. Tem algum privilégio, alguma vantagem? Eu não me sinto privilegiado em nada, assim, sabe? Me sinto privilegiado em ter pessoas com aquele caráter do meu lado. Isso sem forma alguma. Hoje eu tenho certeza que se eu tiver com um problema, através de uma ligação, eu consigo reunir um número enorme de pessoas que podem me ajudar. Isso aí eu me sinto privilegiado extremamente, isso aí com certeza. Um tio, um irmão, tem certeza absoluta desse amparo. Mas para a sociedade, o fundador Frank Charmolin disse e também teve o Mansur aqui no Brasil que confirmou: para ser demolei, para ser útil à sociedade, você não precisa ser demolei. Mas para ser demolei, você tem que ser útil à sociedade. Então, essa questão. Eu não preciso estar lá para fazer nada para a sociedade. Mas já que eu tô lá, eu sou obrigado a fazer. É nesse sentido. Então, um privilégio só nesse sentido de amparo e de boas amizades que a gente tem. O Léo Clube tem a ver com o Demolei, com a maçonaria? Já é outra coisa, né? Mas é outra coisa. Tem alguma ligação da Ordem Demolei com o Léo Clube? Já aconteceu de algum membro Demolei estar nas duas instituições, né? Isso não é proibido, né? Não, de forma alguma. E acontece também dos maçons, muitas vezes, serem membros da diretoria. Então o pessoal às vezes mistura por causa disso. Atualmente, se eu não estiver enganado, é o Marcos Madeira, que está na presidência. Isso. E ele é nosso tio maçom. Então se confunde muito nesse sentido, às vezes. Mas uma organização muito talentosa também. O Léo Clube faz campanhas magníficas. Já trabalhamos juntos em alguns aspectos, já estendemos a mão várias vezes um ao outro, e a gente tem o maior respeito com eles, porque a gente trabalha com o mesmo propósito, né? Mas não é filiado à maçonaria. É. Dia 23 agora tem Noite Mineira, que é o grande evento, né? Grande evento. Esse primeiro semestre, pelo menos, né? Da Ordem de Molay, né? Da Ordem de Molay, do Capítulo Guaranese, sim. É um evento maior do semestre, é ele, do primeiro semestre. E que esse ano tem um sabor especial por ser o décimo, né? Chegou a décima edição, né? 10 anos de Noite Mineira. Você participou de todos os eventos? Não. Eu sou membro há 2 anos e meio, assim. Mas pegou só os... 2 anos e alguns meses. É, eu peguei... Você pegou só a parte boa, só então. A parte... O osso lá atrás, você não participou. O osso a gente não pegou. Não brigou pelo osso. É. Mas são 10 anos. É, ela teve esporadicamente, sabe? Antes de 96, alguns anos foram realizados. Só que tava dificultoso, não tinha um projeto formal. E chegou em 96 e falaram, não, a gente vai ter que formalizar a situação, porque é um evento muito bom e tende a crescer. Apostaram essa ideia, formalizaram e passou a tradição do capítulo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegamos à 10ª edição. Então, o que vai ter de diferente nesta 10ª edição? O que vocês estão preparando? Então, o cardápio, por ser primazia, não tem como fugir muito. Não dá pra fazer uma comida italiana. E já foi condecorado, digamos assim. A pessoa já vai esperando aquilo lá, em termos de qualidade e em termos de pratos, né? Então, o cardápio vai se manter com o do ano passado. É, então vai ser a mandioca de entrada, a calabresa, pão de queijo, torresmo, feijão tropeiro, arroz. Essa hora do almoço. O cardápio mineiro mesmo, é bem caprichado. E o diferencial é que esse ano a gente vai entrar com uma sobremesa, que em 10 anos o nosso cardápio não nos permitiu ter essa sobremesa. E esse ano a gente vai entrar com a sobremesa. É, a gente fechou uma parceria aí com os irmãos de... que estão vendendo aí doce, mas chocolaticínio, o pessoal do Pelo de Minas, nos procuraram para trabalhar juntos. Então esse ano vai ter sobremesa na Noite Mineira, vocês podem esperar um doce de leite da Caprichado. E é bom, viu? É bom demais. O doce lá do Pelo de Minas é caprichado mesmo. É a 10ª Noite Mineira, então, sábado, dia 23 de abril, a partir das 8 horas da noite, no Salão de Festas da Maçonaria, né? Isso. E vai ter show também com o Gil Matos, né? Gil Matos, né? Agora que ele tá com um novo show, carreira solo. Isso. Nosso irmão, Gil Matos, né? É, mandar um abraço pra ele, sempre nosso parceiro. E ele vai cuidar da parte artística do jantar. Eu tenho certeza que vai agradar a todos, que é muito bom o show. Quem quiser adquirir o ingresso, então, vamos repetir aqui o serviço? Vamos, procura então. Procura quem? Adquirir ingresso, pode falar comigo também, pra rede social, Facebook, lá, chama a gente que a gente responde. É, tem o evento que foi criado no Facebook, tem a página do capítulo e tem o telefone de contato, né? Que a gente também vou passar aqui daqui a pouco. Tem o telefone então para ligar para ligar, que já fala direto com o mestre conselheiro do capítulo, ele vai orientar sobre todas as questões, né? É o 9130-8085. 9130-8085. Isso. Beleza, agora tem mais um 9 aí. Não agora tem mais um 9. Então vocês podem ligar, pode ficar à vontade. Quiser perguntar, reservar, quiser que a gente leve em casa, a gente tá fazendo qualquer negócio aí. A renda da Noite Mineira é utilizada para manter a ordem, para algum outro evento que vocês planejam? Como é que funciona? Fins filantrópicos, principalmente. Sim. A gente tem por regimento uma porcentagem é destinada para fins filantrópicos. Então aí, da renda, cerca de 50, 45% assim, vai ser destinada à filantropia. Mas já tem... Não pode fugir. Já tem o que fazer com esse dinheiro? O serviço tem muito. É, tem bastante. O serviço tem muito. Você pega aí... A gente sempre amparou muito o asilo, as conferências, a gente faz visitas lá, Casa da Criança, campanha de Natal, a gente já tem preparado com um passo de antecedência. O GIF, que a gente sempre está divulgando aqui. Isso. Que é fora de base, tem um custo alto para nós. Então, aonde investir tem muito, e pessoas precisando desse investimento também tem muito. Então, mas e como é que vocês fazem para escolher esse investimento? Para onde vai o dinheiro? Ou se divide tudo, vai um pouquinho para cá? Como é que a gente tenta pulverizar. Pulverizar e criar parcerias, né? A Noite Mineira tem seus patrocinadores que nos ajudam muito todos os anos. Graças a Deus a gente tem esse amparo. E tem a gente faz rifas, as campanhas, o GIF também a gente tende a pedir patrocínios para ajudar, porque por mais que o evento nosso ali é tradicional, a nossa renda não dá para abranger tudo. A gente queria muito poder fazer um evento e abrangir tudo, resolver todos esses problemas filantrópicos, digamos assim, né? Mas infelizmente a gente não pode. Então, a gente faz muitas coisas pequenas. Então a gente pega uma campanha ajudar de Natal, que é pequenininha, ajuda aqui. A gente pega o DIF, que já é um pouco maior, trabalha com patrocínio, ajuda a sociedade em geral. Vai num asilo com uma visita lá, faz uma ajudinha ali e vai trabalhando assim pra pegar maior número de pessoas e ajudar pulverizando máximo possível, né? O que a gente tem. Olivelto, mais perguntas aqui sobre o Demolay. Vamos voltar então ao tempo. Vamos lá. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de saber por que o piso da maçonaria é igual ao tablado de xadrez. Bom, sobre maçonaria o Olivelto vai poder responder, mas ela está perguntando aqui se o Demolay segue a mesma regra. Ah, sim. E sobre a maçonaria, eu não sei falar a questão do por que o chão é quadriculado para a maçonaria. Para os demolês tem o um sentido, por isso que nossas roupas, os nossos trajes são alvinegros, né? Eles são calça preta e camisa branca, de acordo com o chão, para simbolizar o equilíbrio, aquela filosofia japonesa do yin yang. Então é baseado naquele sentido filosófico lá. A roupa, para nós, assim como o chão. Para os demolês. Para a maçonaria, claro, vai ter outra simbologia que também não cabe a mim responder. E ela está perguntando aqui também, a sorvete, ela só não colocou o nome, uma pena aqui. Ela fez. Deixa eu ver se colocou aqui. Não colocou. E aqueles vídeos do YouTube com rituais de iniciação, é aquilo mesmo? Você chegou a ver algum vídeo? Eu não conheço esse vídeo do YouTube. Tem vários, né? Tem muitos? Tem uns que são até engraçados, assim. O que acontece? Tem algum seguinte, verdadeiro? Nenhum. Infelizmente. Ou felizmente, não sei, porque se fosse verdadeiro, a pessoa conheceria a verdade, né? Mas, infelizmente, são fajutos. O que acontece é o seguinte: nós temos cerimônias públicas que podem ser gravadas. Cerimônia de casamento, Demolay também tem a cerimônia de casamento, cerimônia das mães, dos pais, uma cerimônia de homenagem. Podem ser filmadas, fotografadas. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá, filma aquela cerimônia, coloca um efeito obscuro, pega no momento em que se está acendendo uma vela, alguma coisa, e coloca no YouTube como cerimônia de iniciação. A pessoa, como não entende, nunca viu uma cerimônia, olha aquilo lá e acha que é a verdade. Acredita. Então, não são verdadeiras. A cerimônia de iniciação dos demolês não pode ser filmada, não pode ser fotografada. Por isso que as que estão na internet são fajutas, né? E as que estão, se a gente for analisar profundamente, certeza que serão de algumas cerimônias públicas que podem ser gravadas, que às vezes uma pessoa com má intenção pega um vídeo original e faz aquilo lá. Põe alguns efeitos ali. Alguns efeitos, uma trilha obscura no fundo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Gostaria de mandar um abraço ao Elivelto e parabenizá-lo pela continuidade do trabalho. Uma semente plantada há muito tempo e que nunca deixou de dar frutos. A velha guarda continua orgulhosa. É o Luiz Eduardo Souza Flamínio, Du, tá lá em Ribeirão Preto, ex-mestre conselheiro da Ordem Demolay de Guaranésia. Forte abraço aí. Obrigado por estar ouvindo vocês como os primórdios do capítulo que deram aquele gás, construíram a base. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo tocar. E com pessoas como você que tem na diretoria, que a gente conseguiu. Manda um parabéns aí ao irmão Elivelto na representação do capítulo. Um grande abraço ao Daniel. Mandando também. Nosso aqui, mestre conselheiro, não pôde estar aqui, mas está nos ouvindo lá firme e forte. A pessoa que mandou aqui mensagem, que não se identificou, está agradecendo aqui pela explicação. Acho que ela ficou contente com a explicação que você deu aqui sobre a questão dos vídeos do YouTube. Ah, sim. Né? Elivelto, pra gente já no final aqui do programa, pra gente finalizar aqui, o que que a Ordem Demolay tem ajudado você, o cidadão Elivelto Marino? O que que você mudou a partir do momento que você ingressou na Ordem Demolay? Então, Antônio Cláudio, a Ordem Demolay, pra mim, enquanto pessoa, foi formidável na questão filosófica e de olhar para a sociedade, né? Não que eu não olhasse antes, mas agora eu olho diferente. Eu já olho querendo ajudar, eu tenho disponibilidade de discussão sobre qualquer tema, com qualquer pessoa. Tenho pessoas à minha volta o tempo todo me amparando, me ajudando. E um crescimento muito grande, assim, quanto pessoa e até espiritual, digamos assim, sabe? Essa evolução é muito, muito grande. É claro que eu sou outra pessoa, 2 anos atrás e agora. Até em termos de popularidade, digamos assim, a pessoa passa a conhecer o Elivelto dos Demolays, né? E pra mim foi a mudança fantástica. Se fosse pra explicar aqui tudo que eu passei, tudo que eu conheço pessoas que passaram, a gente teria que fazer um outro programa, porque é muita história de amparo durante perda, de felicidade enquanto ganha. Claro. E isso que é o princípio do Ardemolei, é esse, essa união. E até interessante que eu li um texto um tempo atrás que um Demolei escreveu para os Demoleis. E ele terminava dizendo o texto assim: que por mais que todos os nossos segredos, maneiras de reconhecimento, toques, palavras, ritualísticas forem expostas ao mundo, a união que se tem dentro da Ardemolei ainda seria um mistério aos olhos da sociedade. Então é isso que emociona, é isso que nos deixa cada vez mais inspirados a trabalhar para a Ardemolei e para a sociedade. Para finalizar, a última perguntinha: existe uma ordem na Igreja Católica que vocês, demoleis e maçons, não podem participar da Eucaristia? Vocês visam a sociedade, certo? Como vocês encaram? Eu vejo membros demoleis tomando a Eucaristia, mas vocês não podem, diz aqui esse nosso ouvinte. E aí, na verdade, acho que é um decreto, eu não sei muito bem falar sobre a Igreja, assim, em termos de leis da Igreja. Pelo que eu entendo, o decreto é para os maçons e maçonaria. Não sei se englobaria os demoleis. Em outras cidades, e até mesmo aqui, nosso respeito com os padres é muito grande. A gente conversa e dialoga abertamente com os padres. Os católicos nunca foram impedidos de comungar. Então, eles vão sim. A gente tem uma turma agora de irmãos que saíram da Crisma, crismaram há poucos dias, há poucos meses. E eu não vejo o porquê de ser impedido, sendo que a pessoa está ali buscando o mesmo Deus que a outra do seu lado, que não é demolei ou que não é maçom, tá? É. Isso aí é onde tira a liberdade religiosa. Você me entende, Antônio? Sim, é nesse claro. Sentido, porque se eu tô ali buscando o mesmo Deus que você, fazendo a minha parte quanto fiel cristão, só por ser demolei eu não poderia fazer isso? Aí quem tá tirando a nossa liberdade seria quem? É. Nesse sentido. Então, se a gente luta tanto pela liberdade, é claro que a gente continuar indo na nossas igrejas, nossos cultos, da mesma forma que um outro que não é demolei pode ir. Se o nosso entendimento é o mesmo, se a nossa fé é a mesma, por que não? Perfeito, Elivelto. Te agradeço mais uma vez aqui por participar do programa e vamos reforçar aqui então, sábado, dia 23 de abril, a partir das 8 da noite, tem a 10ª edição da Noite Mineira, comida típica mineira, caipirinha na faixa. Caipirinha na faixa. De sobremesa tem o delicioso doce de leite do Pérola de Minas, isso, né? Isso daí. Show com o Gilmatos, o novo show do Gilmatos, agora em carreira solo. E falar nisso em breve, quero receber o Gilmatos aqui no programa pra gente falar desse novo trabalho dele. Realização da Ordem Demolei de Guaranés, Elivelto, parabéns, sucesso lá no evento do próximo sábado, viu? Muito obrigado, e os ouvintes que puderem prestigiar serão muito bem recebidos. É uma honra ter a sociedade junto conosco num evento que é feito para voltar para eles, né? Então, claro. Nos ajude, e se alguém quiser mais informações, entre em contato, pode passar no Mercado Paizão ali do centro, que também tem ingressos à venda lá com a Silvia e com o Nico. Perfeito. E a gente vai estar sorteando, o Elivelto deixou aqui gentilmente pra gente um par de convites, a gente vai estar sorteando aí durante a semana aqui no Alô Bom Dia, ou então no Facebook lá do programa, a gente vai escolher a melhor forma. Tá bom, Elivelto? Muito obrigado. Valeu, aquele abraço, intervalo comercial, eu volto já conversando com Mauro César, diretor teatral do Grupo Máscaras. Programa Expresso.